te provoca pra mostrar que é melhor que eu. Joga todo o charme que puder pra ver se me vencer. Olha pra você do jeito de quem vai te amar mais do que eu, mais do que eu. Sempre chega nos lugares que você está. Quer aparecer de qualquer jeito pra você não tá. Pra quem sabe um ler, um pingo é letra, eu vou te decifrar seu jogo de amor, também se jogar. Você já não quer atender. Pode ser, entre outro lado pra falar com você. Não sou eu. Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez que esse amor é todo meu e não divido por três. Sou eu, sou eu. Sou eu quem faz I'm not afraid to die.